Existe um sítio povoado por criaturas coloridas e druidas com segredos ancestrais. A Floresta Encantada. Todas as semanas, passeio pela Floresta Encantada, com os sons do psicadelismo e do rock progressivo. Domingo e quarta-feira, a Floresta Encantada. Estão na Floresta Encantada com os sons do rock psicadélico, rock progressivo, krautrock, música exótica e muito mais, todas as semanas na Floresta e com os seus druidas e amuletos mágicos. E o programa desta semana é dedicado a Catherine Ribeiro. Começámos com a faixa Lumière Écarlate, para o disco de 1969, Catherine Ribeiro, Plus de B, a banda 2Bis, que depois se iria transformar nos Alpes. Catherine Ribeiro é filha de portugueses, nasceu em Lyon, infelizmente deixou-nos na semana passada aos 82 anos. Ela que foi uma figura fundamental da canção francesa pela sua atitude de contracultura hippie. Ela é de facto uma das figuras mais emblemáticas da contracultura hippie dos anos 60 em França. É fundadora da primeira comunidade hippie no seguimento do maio de 1968, mas deixa um legado musical gigantesco pelos seus trabalhos com os Alpes e também a solo. É uma cantora, compositora que cruza a folk com referências de música de vanguarda, com o rock progressivo, rock psicadélico, também influências das suas raízes portuguesas, e mais à frente até vamos passar um fado com a voz de Catherine Ribeiro. É uma figura essencial da canção francesa, essencial também pela muita experimentação que colocou em discos e que influenciou muitos artistas que viriam a seguir. Por exemplo, Kim Gordon já assumiu a sua dedicação à música de Catherine Ribeiro, e vamos continuar por isso a ouvi-la, e vai ser durante todo este programa da Floresta Encantada. E mais uma vez, em 1969, no disco Catherine Ribeiro mais 2Bis, e agora vamos ficar com a faixa Le Point qui sentia. É Catherine Ribeiro em 1969, agora na Floresta Encantada. Que le point qui scintille comme une étoile disparaisse. Est-ce que c'est du brouillard ou simplement de la brume à l'aurore précoce? Que le point qui éclabousse de lumière disparaisse. Non, ce n'est pas l'aurore, ni même le midi, c'est une espèce de crépuscule. Jusqu'à Il me faudra du temps Floresta Encantada esta semana a homenagearmos Catherine Ribeiro, luso-descendente, deixou-nos na semana passada, tinha 82 anos e nestes últimos minutos ficámos a perceber um pouco aqui o trajeto de Catherine Ribeiro, a início de carreira, primeiro em 1969 com a faixa Le Point qui sentit no disco com a banda 2 Bis, que depois se iria transformar nos Alpes. Escutámos precisamente uma música já do disco seguinte, a faixa Sirba, para o registro número 2, o álbum que já tinha a banda Alpes, e claro, a voz de Catherine Ribeiro e esta ideia de música experimental, progressiva, assente na folk, mas com espaço para muitas paisagens sonoras e muita experimentação. Catherine Ribeiro, que foi também atriz, ela entrou, por exemplo, no filme de Jean-Luc Godard de 1963, Os Carabineiros, e foi aí que conheceu Patrice Mollet, guitarrista e fundador deste grupo dos Alpes. Juntos começaram a trabalhar em formato banda, viveram juntos também e desenvolveram as canções que vamos ouvir na Floresta Encantada durante esta hora. Vamos ficar com mais um tema deste disco de Catherine Ribeiro, o álbum lançado em 1970, número 2, fica para ouvir agora um fado. Já tínhamos falado do facto de Catherine Ribeiro também abraçar as suas raízes portuguesas, a canção do fado foi-lhe passada pela mãe. Vamos ouvir Balada das Águas, é Catherine Ribeiro também a experimentar com o português nesta música lançada num disco então de 1970, Catherine Ribeiro. Thank you.

finir mes dimensions. Aie pitié de toi, âme debout, qui se joue de ma peur comme des griffes d'un chat. Aie pitié de moi. Ne respirera pas l'aveu de mon dernier soupir. Floresta encantada, e esta semana a viajar pelos Alpes franceses com a voz única e presença única também de Catherine Ribeiro, ela que nos deixou na última semana, tinha 82 anos, figura de culto, uma das vozes mais emblemáticas da canção francesa, e emblemática porque era uma voz diferente e fazia uma música diferente, não muito fácil, mas esse também é o fascínio de Catherine Ribeiro, esse lado muito experimental. Mas primeiro estivemos com um fado, simplesmente Balada das Águas, por parte de Catherine Ribeiro. Entretanto, saltámos de disco, fomos até ao álbum Âme Debout, de 1971, juntamente com a banda Les Alpes, e escutámos a faixa que abre o registro, Âme Debout, aqui com muitos sons, quase em modo krautrock, mas com a voz de Catherine Ribeiro a esvoaçar e a chegar a muitas notas diferentes, e enfim, não muito fácil de facto de acompanhar e de entrar. Não é uma música muito redonda, isto do ponto de vista da voz, mas lá está, é essa parte que também nos puxa para a música de Catherine Ribeiro. Vamos passar para outra, e esta é uma faixa instrumental, chama-se Alpe 1, é Catherine Ribeiro e a banda Alpe, no disco Âme Debout, de 1971. Thank you. A Floresta Encantada, esta semana toda a floresta dedicada a Catherine Ribeiro, ou seu legado, o legado desta cantora e compositora luso-descendente, e estivemos com dois momentos em colaboração com a banda Les Alpes, e dois momentos mais ou menos instrumentais. Primeiro com Alpe 1, para o disco de 1971, Am Début, e agora fomos até ao disco de referência na carreira de Catherine Ribeiro e os Alpes, em 1972, o álbum Pé, e referir que foi no disco de Am Début que se juntou aos Alpes o teclista Patrice Lemoine, ele que era irmão do baixista Jean-Sébastien Lemoine, e este teclista, o Patrice, pertenceu mais tarde aos Gong. Mas voltamos aqui ao álbum P, de 1972, como disse, álbum referência de Catherine Ribeiro. Escutámos uma música um pouco mais roqueira no percurso de Catherine Ribeiro, a faixa Rock Alpin, e que dá o mote para o disco que se segue, o álbum P de 1972, um disco que se tornou numa referência da música psicadélica saída de França. Um álbum de culto, foi reeditado há bem pouco tempo, em 2018, e também por isso se transformou numa peça muito procurada, especialmente nos Estados Unidos e especialmente em nichos de uma música folk mais experimental. É neste álbum que podemos encontrar temas muito longos, se calhar o primeiro momento em que Catherine Ribeiro apresenta temas tão extensos, algo que se tornou normal nos discos com os Les Alpes. Neste disco encontramos, por exemplo, uma faixa de 15 minutos e depois um lado B, todo ele composto só por um tema, uma música com mais de 24 minutos. Não temos tempo para essa música, talvez numa floresta posterior. Hoje fica a faixa título deste disco de 72 de Catherine Ribeiro. Pé, são 15 minutos, mais de 15 minutos, com a voz de Catherine Ribeiro e os instrumentos dos Alpes. Catherine Ribeiro, hoje na Floresta Encantada. Até para a semana. Thank you.